aqui, ó Deus, eu vim para te dizer o quanto tu és importante para mim. Aqui, Senhor, eu vim para te dizer que tu és o amado da minha alma. Bendito o teu nome, Senhor. Levantarei as minhas.